RB5809, taxa à direita, na minha escuta, Alfa Kilo, pátio 3. Taxa, na minha escuta, Alfa Kilo, pátio 3, RB5849. Pátio... O 4178, o vento 150 graus, com 5 nós, ajuste 10 no 4. Mandando aproximação, informarei que está ali. Aguardando. É assim, mas o 4178, pouso autorizado, pista no 0. Teve pouso, 4178. Só leve 09, prossiga Alfa Filho para 3. Alfa Filho para 3, 0-50. Portugal Zero, Tufa, Guarda 4. Ready, take off. Portugal Zero, Tufa, Clear Lisboa. Beginning from level, start from level 310 from level. Route up to 010, Natal, after upper November 8. Upper November 873. After flight plan route, take off from the 10, after take off left turn. Book a departure and depart transition, call code 5525, control departure frequency 119.8. É Portugal 0-2-4, escreve to Lisbon, flight level 310, upper Zulu 10 to Natal, then upper November 873, flight land route, runway 10, left turn, book a departure, depart transition, call 5525. Departure frequency 1198. That's correct, gate stand 10, call to push and set up. Will do. 10. Azul na minha escuta, Alfa Índia, portão 01, é Fórmula 54. 01. Back acionamento, TAM 3226, Singer 612. Perante 26 no 612, autorizado, chamo táxi. Chamo táxi, 3226. Ground é Portugal. Correction Tower, Portugal 024, stand 10, push back and start up. Agora Portugal 024, request push back and start up. Approve your push and start up Portugal contact. Obrigado. escuta? 06 na escuta. Ok, está autorizado, Maceió 350, rota pro Whisky 58. Decolando da 10, com curva pela esquerda, no perfil da Puca, transição Caju, 5524. Responder, controle opera 119.8. Autorizado Maceió 350 via pro Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda, perfil da Puca, transição Aracaju. 5524 transponder, 119.8, controle gol 1606. Correto, 05 portão, chama ponto pronto para o puxa acionamento. Chama puxa acionamento, 1606. Salve Salvador, Mike, que você foi? O quê? Mike, que você foi? Você tinha autorização de reboque da, do gate 7 até o pátio 3, posição 9. Entendido que o aeronave da TAM está no portão 7 do pátio principal e quer reboque até o pátio 3? Positivo, pátio 3, posição 9, pátio 3. Mantenha a posição, aguardando para iniciar o reboque no portão 07. Mantenha a posição, aguardando. Mike, é que você for. Ok, gente. Mike, 3, bom. Para o táxi, está 3226. 135 a bordo, 3:10, Fortaleza. Autorizado, 3226, via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto esperada 10. O ajuste, 1-0-4. Juliette Alfa, reporte pronto, 3226. Tower Portugal, 024, request taxi. Taxi approved, Portugal, 024, Juliet in Alpha, report to Edward, point 1310, Canadian 014. Juliet Alpha, call you on ready at holding 10, UKNH 1014, Portugal, 024. Finalizado no X-Ray, going no right spot for him. Nove meia, completo de aproximação, enxame Torres Salvador em 118612. Torres 18-6. Por gentileza, é o Vitor Alves que está falando? Não, não. Torres Salvador, bom dia, boa noite, 9-6. X-Ray da 1-0, estabilizado. 9-6, posicionado na 10, em variável agora com 3-9. Ariafo 39, gol 1896. Então, se você vai receber algum transponder, algum aviso, deve ser a nave do Portugal aí que tá no ponto de espera, deve estar com o transponder acionado. Deixa, não pega nada, né? Obrigado. Baixou e travou, 8-9-6. Gente, pouso livre, variável, com 3. Eu pouso, 8-9-6. Após o Boeing ali mantém. Faz o pouso do Boeing ali mantém, 3226. Controle Salvador, bom dia, boa noite, Tan 3170, sente informação, bravo. Boa noite, Tan 3170, aciona identificação, desça para 12 mil pés, na chegada Mari, o altímetro em Salvador 1014. Ok, descendo para 2 mil pés, final 1014, chegada Mari. Autorizado via, chegada Mari, Tan 3170. Mas isso aí... Na escuta. Autorizado inicial reboque, na minha escuta permanente. Autorizado inicial reboque, o Mike é com seu Fox Trot. Ok, Mike é com seu Fox. 1896, solo agora 05, direita, taxa na minha escuta, prosseguindo via Alfa e reporte antes da Juliette. Taxa na sua escuta, na Alfa, antes da Juliette, portaria 1896. Tan 3226, decolagem autorizada 1-0, o vento 190 graus, 4 nós, o 3226. Autorizado decolagem 3226. G Gal 024, are you ready? A4. Okay, go clear the line up and maintain runway 10, airport Gal. Starting up on the Westing runway 10, airport Gal 024. Meio decolado aos 07, chame o controle agora, 19.80, boa viagem. 19.8, 3226, obrigado. Pistão 3170. Controle Salvador, está 3226. Pistão 3226, contato, radar na decolagem, sub e mantenha, 370, saída PUCA. 370 na PUCA, 3226. O 96 está autorizado a prosseguir ou via Juliette ou via Índia para o portão 04, gol 1896. Médico, via Índia ou Juliette, a critério para o 4, gol 1896. É o Vitor Alves? Confirme? É o Vitor Alves, tá falando? Não, não, é o Paulo. Ah, tá. Airport Gal 024, clear for takeoff, runway 10, wind 1500 degrees, 04 knots. Clear takeoff 10, Airport Gal 024. Está efetuando desvio esquerdo, aproveitar a formação, hein? Pro 060. Gente, informe na Pro de Jamo. Informará, 3226. Informará, então 3226. Portugal 024, airborne at 10, call departure on 119.80, boa viagem. 119.80, Portugal 024, muito obrigado e boa noite, bom trabalho. Match. Boa noite, é Portugal 024, airborne crossing 2000 feet. Portugal 024, with the contact departure, climb maintain level 310, performing PUCA departure. Performing the PUCA departure, climb maintain flight level 310, Portugal 024. Obrigado. Grupo 3226. A partir de agora está restrito ao nível de voo 330. Nível 330, então 3226. Aracaju 90, autorizada, comanda 10, curva esquerda, perfil da Pucajão, ponto direto Aracaju, 5535 transponder, controle da PS198. 520, está autorizado Aracaju, nível 190, decolada 10, primeira curva esquerda, Pucajão, Aracaju, 5535198 ao controle, está 520. São 9, chama o condutor para o pushback e funcionamento. Já livre de informações na rua de Jamo? Afirmativo. Não copiei. Afirmativo. Ok, ciente. Aguarde somente a transferência ao centro Recife. Aguardando. Da 3226, chame agora Recife em 12545, alterna 12685. 545, 2685, obrigado, bom. No 70, livre de aproximação ESX-RAY para pista no zero, informe estabilizado no localizador. Confirma a informação, controle para o TAN 3170. Está livre de aproximação ESX-RAY para pista no zero, informe estabilizado no localizador TAN 3170. Ok, assim eu farei, está autorizado ILS da 10, informarei estabilizado para 3170. Salvador 3520, portão 9, pista de questionamento. Portão 9 autorizado, 3520, sem táxi. Autorizado, sem táxi, 3520. Got 124, call now Recife Center, frequency 125.45, pick up 126.85. Portugal, 024, receive center 12515, backup 12685. Obrigado. Tudo bem, prossiga. Ok, Market Safehawk informa o término do reboque no parte 389. Sim, de graça. Obrigado, boa noite. Muito obrigado.